A paz do Senhor para todos, irmãos. Quem não sabe, nós tivemos ontem e hoje até o meio-dia o nosso terceiro seminário dos professores da Escola Bíblica. Eram ontem em torno de 150 professores aqui, todos da nossa igreja e das igrejas Guajuviras, Nova Santa Rita, Sertão Santana, todos os grupos que nós temos. Porque nós fizemos um grande investimento em família, em crianças, em jovens. Você já percebeu que a nossa igreja faz um investimento. E trouxemos um pastor de Curitiba. Ele há 32 anos, ele trabalha com crianças. É um ministério de trabalhar com crianças. E claro, ao trabalhar com criança, muitas vezes vai ter contato com os pais, é óbvio. Então, quem fez o curso foi muito bom. É, bem na linha que a gente trabalha aqui na igreja, e foi realmente uma bênção. Hoje à noite o pastor está lá em Nova Santa Rita, e depois ainda hoje à noite vai a Curitiba. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos lá em Mateus capítulo 11, veja na sua Bíblia, Mateus capítulo 11. Versículo 20. Mateus 11, 20. Diz ali, veja só. Passou então Jesus a increpar. Uma palavra muito difícil, não é? Como que repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, cidade de Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, essas duas cidades. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Pelo que se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Se nós terminássemos aqui, a gente poderia dizer, meu Deus, misericórdia. Não é? Uma palavra de um juízo, Jesus chegou a dizer, aquela cidade que ele viveu, que ele morou. Por 3 anos Jesus morou em Cafarnaum, e ele disse, essa cidade vai para o inferno. E que se acontecesse um dito desse a nós ia cair de joelhos e dizer, misericórdia do Senhor. Mas só clamar misericórdia não é o suficiente. Tem que se arrepender, você viu aqui? Olha, ele começa falando das primeiras cidades, ele começou a repreender, dizer, olha, por que que vocês deixaram passar a oportunidade? Eu queria que você pensasse um pouquinho agora, você já desperdiçou alguma oportunidade na vida? Oportunidade de negócio, eu acho que todos já desperdiçamos alguma coisa, né? Uma oportunidade de trabalho, de repente lá o chefe, o patrão queria te promover e você ficou com medo. Achou que não tinha condições e não foi. E um colega seu foi para aquela vaga e hoje está muito bem o colega e você continua lá no lugar que estava anos atrás. E aí você fica olhando, por que que eu não fui? Desperdicei a oportunidade. Quem sabe, quando a gente era mais jovem, não entendia muito o valor e aquilo que os nossos pais queriam nos dar em termos de estudo e a gente, não, eu não preciso estudar, vou parar com a escola. E alguns outros colegas continuaram estudando. E hoje eles, pode ser, falando só socialmente, estão em posições melhor do que nós. E a gente pensa, por que que eu desperdicei? Meu pai e minha mãe queriam pagar para mim e eu não quis. Quem já passou pelo menos uma dessas 3 situações que eu falei para você? Eu acho que aí todos nós nos enquadramos mais aqui ou mais ali. Balance a cabeça se você já desperdiçou. Eu acho que todos desperdiçamos. Não estou nem falando em desperdiçar comida e coisa assim que outro dia eu falei aqui, né? Mas desperdiçar oportunidades que Deus nos deu. Desperdiçar oportunidades que pessoas queriam nos dar. E passou, e nós, por motivos bem diversos, não avançamos, então ficamos marcando o passo. Olha aqui estas cidades, elas, Jesus, numa delas Jesus morou. Não sei se você lembra, mas num momento trouxeram um paralítico na casa de Jesus. E abriram lá em cima no telhado e puseram o paralítico numa maca e com cordas até onde Jesus estava. Lembram? Aquilo aconteceu na própria casa de Jesus. Jesus fez muitos milagres na sua cidade, é óbvio. Ele fazia em outros lugares quando saía pregar e na sua cidade muito mais. Betsaida, alguns três discípulos, três dos apóstolos eram desta cidade. Três daqueles homens, todo mundo sabia que aqueles homens estavam aprendendo com Jesus e que depois seriam grandemente usados por Jesus. Então aquela cidade conhecia o Senhor. O Senhor estava ali ensinando, o Senhor estava pregando, o Senhor estava fazendo milagre e uma grande parte da cidade estava como assistindo. Ah, tá bom, esse homem está aí, é um bom homem, mas não tem nada a ver comigo. O que estas duas cidades fizeram, ou a própria Cafarnaum, o que é que elas fizeram contra o Senhor? Me responda. Você não vai conseguir nem uma acusação de algo que eles fizeram contra o Senhor. Betsaida, Cafarnaum, nada fizeram contra o Senhor. Então, o que eles fizeram contra? Nada. Mas o que eles fizeram a favor? Nada. Ah, se vocês dizem, oh, mas pastor, eu sou um participante aqui da igreja, eu sou um bom membro, eu não incomodo ninguém, lá fora sou um responsável no meu trabalho, na minha família, mas eu não faço nada. Ser cristão, tem algumas igrejas que dizem assim, olha, você não pode fazer isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, e é uma imensa lista de não. Tá bom, cristão não é não fazer, cristão é fazer. O que é que se faz de bom? Nós temos que dar uma nota, um tom positivo à nossa fé, não um tom negativo. Ah, eu não faço isso, não faço aquilo. Tudo bem, são coisas que não se deve fazer mesmo, mas o tom não é esse, o tom é positivo. Pois essas cidades não crucificaram o Senhor, essas cidades não atiraram pedras no Senhor, essas cidades não expulsaram o Senhor do meio delas, mas simplesmente ficaram de braços cruzados, indiferentes. Qual talvez é o pior tipo de pessoa? Alguém que pode chegar para dizer, olha, eu não concordo contigo, eu não simpatizo contigo. Essa pessoa, você pode pensar diferente dela, mas ela está sendo honesta, não está? Pior é aquele que você não sabe se é contra ou se é a favor. E ele está ali só observando e não toma uma posição. Pois parece que essas três cidades, mas estou falando das duas primeiras, eles foram indiferentes. Você vê como a Bíblia diz, ai de ti. É dizer mais ou menos o ai, é uma palavra pouco usada no Novo Testamento, e o profeta Isaías usou ela também. O ai significa um juízo de Deus irreversível. Agora o Senhor está dizendo, não tem volta. Essas cidades serão aniquiladas. Não tem mais solução para vocês. Que triste parecer se o Senhor chega a dizer para nós, depois de nos dar muitas e muitas e muitas oportunidades, para nós também nos relacionarmos com Ele. E chega um ponto e Deus disse mais ou menos assim, ó, desisti de ti. O que é isso? Já não é o início de um inferno pessoal? Desisti de ti. Pois essas, o Senhor disse, olha, se nas duas cidades, agora as outras duas que ele cita, Tiro e Sidom, se lá eu tivesse pregado, se lá eu tivesse feito esses milagres que fiz aqui no meio de vós, aquelas cidades teriam se arrependido, teriam colocado pano de saco e cinza, significa, era um sinal de luto, quando alguém estava de luto, alguém ou cometesse um grande erro em arrependimento, pegava cinzas mesmo e jogava sobre a sua cabeça e se vestia com trapos velhos, pano de saco. Todo mundo sabia, aquela pessoa lá, ela alguma coisa, ou ela morreu um familiar muito próximo, ou ela cometeu um erro e está quebrantada e ela quer que publicamente todo mundo saiba que ela está arrependida. pois o Senhor disse, se lá em Tiro e Sidom eu tivesse feito o que fiz aqui, aquelas pessoas estariam hoje crendo em mim. Não sei se você lembra alguma coisa da cidade de Tiro, uma cidade antiga, na beira do mar Mediterrâneo. Sabe o que uma vez no Antigo Testamento o profeta Isaías disse? Que o rei de Tiro e a população de Tiro, mas ele estava falando do rei, era um rei tão mal semelhante ao diabo. Chega a comparar o rei de Tiro ao próprio diabo. O profeta Isaías capítulo 14 e capítulo 28 fala essas coisas. Aquela cidade era terrível, não tinha como ser pior. Mas não terminou ainda. Então o Senhor está dizendo, olha, essas cidades onde eu preguei são piores que aquelas cidades pagãs. E aí a coisa fica pior. Verso 23, acompanha ali na sua Bíblia, verso 23. Agora piorou quando ele diz, as outras duas, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. E agora? Seria Jesus falando assim, ó, bem genérico, ai da cidade tal, ai da cidade tal. Mas quando chegou na cidade que ele morou 3 anos, ele disse assim, ó, olhem para mim. E tu? É pesado se alguém chega assim e diz para nós, né? Num tom de nos criticar. E tu, Cafarnaum? Porque foi a cidade que ganhou o maior privilégio enquanto Jesus esteve na terra. A cidade que mais viu milagre. A cidade que mais viu o poder de Deus, a graça de Deus entre as pessoas. E essa cidade simplesmente cruzou os braços. Tá bom, é um bom homem. Ah, dizem que é filho de Deus, mas eu não acredito. Mas não vou fazer nada contra ele também. Deixa esse homem fazer o que ele quer. A indiferença. Você já chegou para ser atendido num balcão, de repente, de um lugar público, e você fala com o funcionário, ele está surdo e mudo para você, e cego. Mas ele te viu, ele te ouviu, mas ele não está afim de te responder. E você volta a puxar a conversa, e volta, e você precisa, e tem direito ao atendimento. E ele continua ali no computador, às vezes nem está trabalhando, né? Às vezes pode até estar fazendo outra coisa qualquer, mas ele não está afim de te atender. Ele não te disse, eu não quero te atender. Ele não disse isso. E ele não disse, eu vou lhe atender. O que o senhor precisa, o que a senhora precisa? Que posição que talvez mais é irritante, se eu posso dizer assim. Não é a indiferença? Não é a indiferença? O nosso pai, você fala com seu filho. E ele faz de conta que parece que a gente falou com a pedra. Alguns dizem, parece que falou com a porta, né? Ele está fazendo, de repente, alguma coisa lá no seu quarto, ou lendo um livro, ou alguma coisa no seu computador, e não sai palavra e sentimento nenhum. Não sei se você é como eu, mas eu prefiro que a pessoa me diga, pastor, eu não concordo contigo. Ou até um filho diz, pai, agora eu não posso, ou pai, agora eu não tenho condições. Mas simplesmente ficar ali mudo é a pior coisa que tem. É ou não é, meus irmãos? Incomunicável. Pois essas cidades, elas como que se mantiveram incomunicáveis. Elas não estavam afim daquilo que Jesus estava fazendo. E foram cidades as mais abençoadas pela presença do Senhor. Mas Cafarnaum foi pior. Porque a comparação que Jesus fez, vocês viram? A quem Jesus comparou essa cidade? A cidade dele. A cidade de Sodoma. Quando a gente fala em Sodoma, o que vem na nossa cabeça? Perversão sexual. É tudo que é coisa horrível, baixaria, violência, tudo que vem atrás daquelas pessoas que não querem amar Deus e, pelo contrário, estão servindo o outro lado. Pois a cidade do próprio Senhor, podemos dizer a cidade dele, que ele escolheu para morar no tempo do seu ministério, aquela cidade ele comparou a Sodoma. Ah, se eu tivesse feito esses milagres lá em Sodoma, essa cidade não teria sido destruída, até hoje estaria de pé, disse o Senhor. A indiferença das 3 cidades. Primeiro eu queria te perguntar, como é que tu te comporta? Qual tua resposta, tua reação a palavra de Deus. Tanto você ouve aqui, você, com isso aqui eu concordo, pastor. Tá, eu vou botar isso na minha vida, tá ok. Com isso eu não concordo da Bíblia, isso aqui. Nós começamos a fazer uma seleção. Quase toda segunda-feira à noite eu faço uma coisa na minha casa. Em termos de comida, para ser comido na terça. Eu gosto de fazer, vocês nem imaginam. Que comida tu gosta de fazer, pastor? Não, a minha esposa que faz a comida, mas eu começo a preparar para ela. O que é que eu faço? Segunda de noite, eu escolho o feijão para terça. Para deixar ele na água, que aí ele sai alguns gases, não sei se você sabe. Ele fica melhor para depois ser feito no dia seguinte. E eu fico ali selecionando. Sempre tem algum grãozinho quebrado, algum grão xoxo que não é bom para cozinhar. Eu gosto, aquilo me dá, para mim até é um refresco para a cabeça. E eu seleciono grão bom, grão ruim, grão bom, bom. Tá, o feijão não é tão ruim assim, tá, que eu compro, viu? É mais bom do que ruim. Eu estou dizendo grão bom, grão parece. Pô, pastor, esse feijão que tu compra metade é bichado. Não, também tanto não, tá? É um feijãozinho mais ou menos, viu? Não é o pior. Aí, às vezes parece que com a palavra de Deus, de repente a gente começa a fazer. Essa parte da palavra sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Não. Você já viu nós orando aqui antes de receber a palavra? Muitas vezes eu digo, Senhor, o que o Senhor vai nos servir agora, nós vamos comer tudo. Não como filhinhos mimados, isso eu como, isso eu não como. Como é que você aprendeu na sua casa? Tudo que está na mesa, se come. Não é assim que nós aprendemos? E alguns de nós se criou comendo tudo mesmo, porque o tudo era pouco. Não é? Tinha que comer tudo, e o tudo não, ainda não preenchia. Pois Jesus está dizendo para essas cidades, eu fiz tanta coisa, a bondade de Deus foi tão visível entre vós, e vocês desperdiçaram. Como é que tu reage? Deus te ensina algo. Cá entre nós, e a palavra de Deus nunca é para te condenar, pelo contrário, é para mudar a nossa situação, para tirar, às vezes, de um comodismo, tirar de um trilho, que nós entramos num trilho. Vocês sabem, tirar pessoas de trilhos não é fácil. Você sabia? Nós mesmos. Se você está acostumado, vamos pegar um exemplo, a tomar chimarrão todos os dias. E por algum motivo, você tem um início de gastrite, e o médico diz, olha, você tem que parar com chimarrão. Tem que parar com café preto. Se você precisar fazer isso, você vai ver, primeiros dias não é simples. Estou certo ou não, irmãos? Estou certo? Já é um hábito tão enraizado na nossa alimentação? Ou se alguém de nós tem o hábito de tomar leite, de repente você vai lá, faz uma consulta, não anda se sentindo bem, e o médico diz, você tem intolerância à lactose, tem que cortar tudo que é de leite. Você vai ver que não é fácil, e aí você vai descobrir que quase tudo que nós comemos vai leite. Num pão vai leite, numa bolacha vai leite, é ou não é? Lá nós vamos fazer um estrogonofe, o que vai lá? Leite. Aquele café com leite de manhã é maravilhoso, é ou não é? Mas aí o médico diz, você não pode tomar, você toma, isso vai te dar um problema de estômago, você incha, você tem diarreia, você vai ter que parar, e aí você vai descobrir que tu estava num trilho alimentar. E sair do trilho não é fácil, e às vezes a gente está num trilho mental. A gente tem maneiras de pensar que já pensa automático. E tirar a gente do trilho não é fácil. Pois o Senhor manifestou o reino de Deus lá. O Senhor queria tirar aquelas pessoas. Eles tinham também um trilho religioso. Eram cidades de Israel, essas três que ficaram indiferentes com o Senhor. Eles tinham uma maneira de pensar, deixa esse homem aí, mas o que vale é a nossa religião, a moda antiga. Deixa o Senhor mexer contigo. Então não fica selecionando. Diz, Senhor, fala. Que aquilo que eu ouvi da tua parte, eu vou praticar. Amém, meus irmãos? Pois o Senhor bate forte neles. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a graça de Deus, a bondade de Deus, é rejeitada sistematicamente, você rejeita, você rejeita, você rejeita, você rejeita. Pode ser que um dia você até queira e não consegue mais alcançar a presença de Deus. No Antigo Testamento tem um homem que brincou com as coisas sagradas. Eu posso citar dois. Um foi Esaú. O Esaú, ele tinha o direito de filho mais velho. Deus tinha uma bênção dobrada para o filho mais velho. E um dia o Esaú, que não respeitava a Deus, viu? E não respeitava ninguém. Ele era, até a Bíblia diz que ele era um homem profano. Ele não respeitava as coisas sagradas. Não respeitava, vamos dizer hoje, se fosse, não respeitava a Bíblia. Ele ia dizer, o que, é que tem a ver com esse livro aí? Esse livro, capa preta e assim, essas coisas. Ele não respeitava nada. Um dia ele estava com muita fome. E o irmão dele também não respeitava nada. E o irmão, ele pediu, me dá um prato de comida aí. O irmão estava fazendo um cozinhado lá de lentilhas. E o irmão, muito esperto, mas no pior sentido da palavra esperto. O irmão disse, se tu transferir a bênção que é tua, tu transfere para mim, eu te dou um prato de comida. Ele, transfiro, pronto, é tua. O que, que adianta a bênção se eu vou morrer de fome? Aquele homem perdeu a bênção de Deus, porque ele desprezou coisas sagradas. Né? O rei Saul, se você estudar na Bíblia a trajetória desse rei, era um moço bonito, forte, alto, tudo que tinha um perfil de rei. Mas ele foi eleito rei, começou bem. O profeta Samuel era um conselheiro dele, mas lá pelas tantas ele disse, eu não vou ficar ouvindo muito o profeta Samuel não. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. E começou a fazer do seu jeito. E começou a desprezar a palavra de Deus. Chegou ao ponto de ele consultar uma feiticeira. O rei de Israel, o homem que devia liderar as pessoas para buscarem a Deus, levou na direção das coisas malignas. Sabe qual foi o fim do rei Saul? O suicídio. Foi o suicídio. Teve tanta coisa de Deus. Quando nós usamos mal, ou rejeitamos, ou ficamos indiferentes diante das coisas do Senhor, aí nós temos que dizer... O pior está por vir. Entenderam, irmãos? Aí não adianta dizer, eu quero que o Senhor te abençoe e dizer para alguém. Claro que a gente quer. Mas a bênção passa pelo caminho da obediência. Não tem outro jeito. Veja essas cidades. Mas o pior ainda está por vir. Mas pastor, quando é que vai parar a desgraça nessa pregação? Calma, calma. Nós vamos terminar com a graça no final. Você viu a palavra que o Eduardo começou o culto? Olha o que diz, quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou. E dizia, se tu conheceras por ti mesmo ainda hoje, a maneira com que tu poderia ter a paz. Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Pois dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão por todos os lados. E lá dentro te matarão e matarão a teus filhos e não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. Claro, tem que ser, você conhece a você mesmo. Se Deus já não tivesse te dado inúmeras, infindáveis oportunidades, nós já estaríamos debaixo desse juízo aqui. Você concorda ou não, irmão? Todos nós somos tão falhos, tão limitados. Mas uma coisa nós não somos, eu espero que você não seja. Indiferente. Você pode ter as suas lutas, até a dificuldade para andar na palavra, porque é uma luta diária, não é, irmãos? Mas nós não somos indiferentes. Deus falou, não quero saber disso aí. Ou a pessoa de repente rejeita ativamente. Não. Te posiciona diante da palavra. Nós podemos reconhecer, eu tenho dificuldades para cumprir a palavra de Deus? Tenho, vou pedir graça para Deus, vou pedir ao Espírito de Deus, me ajuda. Mas uma coisa eu sei o caminho e vou ficar no caminho e vou me esforçar para isso. A palavra de Deus diz, por exemplo, quer ver uma coisa? Se a palavra de Deus te ensina sobre ser generoso com as pessoas. Não, eu não vou ser generoso com ninguém, porque ninguém foi generoso comigo, eu tive que subir na vida pelas minhas próprias forças. que pensamento maligno é esse? E ele é muito comum as pessoas pensarem assim, ajude alguém a subir. Mas ninguém me ajudou, você vai dizer, ajude alguém. A palavra de Deus nos diz, abençoa pessoas, abençoa outros. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, sobre a questão financeira, como cuidar do nosso dinheiro. Parte do nosso dinheiro, vamos dizer, não é nosso. Deus até deixa o dinheiro vir na nossa mão, esperando nossa fidelidade. Ah, eu não acredito nisso, isso aí não funciona. Bota em prática para ver se não funciona. Bota em prática. E eu não estou te pedindo dinheiro, eu estou te ensinando algo que funciona no reino de Deus. Sempre, 33 anos, quase 34 que eu estou andando com Jesus. Deus sempre me venceu, graças a Deus. Eu quero dizer, Deus me vence muito mais. Tudo que eu entreguei para o reino de Deus até hoje, para a casa de Deus, Deus me deu muitas vezes mais. Você pode fazer isso. Esse teste. A Bíblia diz, Deus disse, me põe à prova. Me põe à prova. Faça. Tem que ter fé. Então, mas não, isso aí, pastor, isso aí eu não aceito. Só porque alguém abusa desse ensinamento da Bíblia, tem gente que abusa disso. Tem grupos que abusam disso. Mas vamos fazer o certo. Se os outros, pastor, tem dinheiro falso no mercado. Você parou de usar o dinheiro verdadeiro? Não. Tem falsos pastores? Tem. Mas tem gente boa, muita gente boa. Porém, tem, irmãos? Claro que tem. Vamos ficar com aquilo que é verdadeiro. Pois a coisa vai piorar, eu disse. E aí, Jerusalém. A chamada, por milênios, a cidade santa. A grande Jerusalém, onde lá o Senhor teve lá. O Senhor teve um período lá, visitando, pregando, fazendo milagres. E essa cidade, essa não foi indiferente, como as anteriores. Essa foi ativa para o mal. Ela crucificou o Senhor. Ela foi ativa. Os seus líderes mentiam contra o Senhor. Os seus líderes, eles pressionaram o político romano que estava lá, que era o Pilatos. Ele era o representante de Roma em Jerusalém. Era um governador nomeado por Roma lá. E eles pressionaram. E aquele homem, ainda querendo ser aparentemente bom, mas na verdade foi mais uma atitude politicamente, entre aspas, correta. Ele ainda lava as mãos, olha, esse homem aí, tá bom, entrego ele para vocês, não tem nada a ver comigo. Você já viu essa atitude? Quantas pessoas fazem isso? Não, ser do Senhor é ser ativo para o bem. Não adianta dizer, meu patrão mandou mentir, ele mandou e eu menti, o problema é dele. Não, é seu. É seu. Gostei muito esses dias, um irmão deu um testemunho particular para mim. Em que numa empresa tinha que fazer uma adulteração de um produto alimentar. Isso está comum aí, não está? E o irmão era o responsável por um setor grande daquela empresa. E o chefe veio e diz, muda a data de validade. Isso aí é comum, a gente acha que está comendo tudo na validade. Tem muita coisa que nós estamos comendo na invalidade. Só mudaram a etiqueta. E aquele homem disse para o patrão, patrão, isso eu não faço. Aí a tua fé tem que aparecer, não tem? Isso eu não faço. Por que tu não faz? Porque eu sou cristão. Isso eu não faço. Sabe que eu trabalho fielmente, anos aqui na empresa. Eu dou a minha vida pela empresa. Também a empresa me dá a vida, falando naturalmente. O patrão, claro que não gostou. Mas você sabe de uma coisa? O dia que o patrão quiser promover um funcionário fiel, porque ele, o funcionário estava no fundo, também protegendo a empresa. Porque as falcatruas vão ser descobertas, todas vão ser. A Bíblia diz isso, nada feito em oculto ficará em oculto que não seja revelado. O funcionário estava protegendo a empresa, claro, também a sua fé. Honrando o reino de Deus. É isso aí, irmãos. Ser ativo para o bem. Ainda que tenha riscos, às vezes haverá risco, sim. Alguém vai enfrentar-nos, alguém vai querer nos botar numa situação constrangedora, sim. Mas ali mantenha a tua posição. Não, ah, o patrão mandou eu corromper os lacres lá, eu vou corromper os lacres. Eu vou alterar as datas. Ah, isso é problema com o patrão. Não. Ele também, mas é problema seu. Aos olhos de Deus, é seu também. E se um dia der problema e vai dar, sabe aonde vai estourar? O patrão tem como pagar grandes advogados, eu vou te avisar, tá? É ou não é, irmãos? Como diz o ditado popular, sempre estoura na ponta que a corda é mais fraca. E vai estourar em você, o cara vai dizer, olha, ele alterou isso aí, eu nem era sabedor disso, esse funcionário realmente é um falcatrua. Vai estourar em você. Mas a motivação toda não é essa. Por que nós fizemos as coisas certas? Porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pois a cidade de Jerusalém, ela matou o Salvador. Jesus chorou. Jesus estava indo a última vez para Jerusalém. Ele sabia o que ia acontecer com ele lá. Porque na última vez, sabe o que ele fez também? A casa de Deus tinha sido transformada numa cova de assaltantes. Lembram? Esse negócio está bem moderno. A casa de Deus tinha sido transformada num convívio de assaltantes, diz lá na Bíblia. E o Senhor virou as mesas. Era na época da Páscoa, quando o Senhor morreu, né? O normal, os peregrinos vinham para Jerusalém, vinham adorar a Deus, gente de coração sincera. Vinha do interior, vinha de outros países, tudo para Jerusalém na época da Páscoa. E o templo tinha uma moeda própria. Então, tu tem que, digamos, fazer a tua oferta, tem que ser na moeda do templo. Aí tem o câmbio. E no câmbio, você sabe a lei, né? Quando tem muita procura, o preço sobe. E os caras, nos dias da Páscoa, subiam o preço do dinheiro do templo lá em cima. Por isso Jesus virou as mesas. As pessoas vinham de coração sincero, e era uma época em que o pecador dizia, como eu não vou matar a mim mesmo, no lugar do meu pecado era sacrificada uma ovelha. A pessoa chegava junto com o sacerdote, punha a mão na cabeça da ovelha, como num sinal de transferindo os pecados para aquele animalzinho. Mas é claro, tinha que ter arrependimento interno para, vamos dizer, isso ter valor. E naqueles dias a ovelha, a procura é grande, como é que fica o preço? Lá em cima. Então eu penso, e quem criava a ovelha? Os sacerdotes do templo. Estava tudo em casa, pessoal. Era uma meia dúzia de gente lá que sabia que ia vir. Jerusalém tinha 100 mil habitantes, sabia? Na época da Páscoa, passava a ter 300 mil habitantes. Parece na praia, né? As cidades da praia são pequenas no inverno. No verão, como é que fica o preço no verão? Lá em cima. Isso sempre foi assim, mas Jesus disse, não, eu não aceito que isso seja feito assim na casa de Deus. E virou. Jesus foi contra um sistema todo, vamos dizer, corrupto dentro da casa de Deus. Resultado? Cruz. Cruz. Por isso que ele chora, não por ele, porque ele sabia que aquela cidade, 37 anos depois, seria como foi destruída completamente pelos romanos. Diz aqui o Senhor, ah, se tu ainda hoje te arrependesse, se ainda hoje tu te voltasse para mim, tu teria paz, mas isso agora está oculto aos teus olhos, tu não consegue mais. Jesus chorou, e às vezes a gente chora de diferentes maneiras, você sabe, né? Às vezes, mais nós homens aí, nós às vezes damos uma choradinha meio discreta, né? E quem usa óculos até bota o dedo assim, seca no cantinho, e a gente se controla, porque às vezes acha, que, bah, o que, que vão pensar de mim se eu estiver chorando? As mulheres acho que são mais sensíveis para choro. E a gente, mas seja homem, seja mulher, ainda choramos, se tem outros na volta, a gente procura se controlar um pouco e chora mais discreto. Por que as pessoas vão de óculos escuros nos enterros? Muitos vão, né? Por quê? É para praticamente não mostrar que estão sentidos, porque os olhos, mesmo que você não está chorando assim compulsivamente, Mas seus olhos estão embaçados, seus olhos estão vermelhos, mesmo que seja com pouca lágrima, aí se vai de óculos escuros para mostrar que a gente não, a gente está firme. Quando Jesus chorou, a Bíblia nos diz na palavra usada pelo Dr. Lucas aqui, que Jesus chorou compulsivamente, soluçava chorando, essa é a palavra que diz aqui, não é aquele choro discreto. Os apóstolos viram, que vão dizer, o chefe está chorando, é, o filho de Deus está chorando, sim, porque aquela cidade, as outras foram diferentes, mas essa foi oposição mesmo, rejeitou. O Senhor chora porque 37 anos depois o exército romano, liderados pelo imperador Tito, cercaram Jerusalém por mais de um ano. Ninguém entrava e ninguém saía. O que você acha que aconteceu lá dentro? Era uma cidade murada. O que você acha que aconteceu lá dentro? Pessoas comiam carne de pessoas. Não tinha comida. Claro, é óbvio, se alguém cercar uma cidade, não entra e não sai nada. Corta as fontes de água, talvez algum rio, alguma entrada de água. Se fosse hoje, corta energia. Corta o caminhão do lixo, daqui uns dias tua casa e tua vizinhança está insuportável de viver. E as doenças começam a aparecer no meio do lixo. Estava insuportável. No Antigo Testamento também aconteceu uma, cercaram Jerusalém, as mães comiam os filhos. O profeta Jeremias fala isso. Uma mãe comer a carne do próprio filho. Não tem extremo maior de desespero. É ou não é? Por quê? Porque rejeitaram o Senhor. As pessoas no Antigo Testamento, quando estavam cercadas pelo rei da Babilônia, comiam fezes. Está na Bíblia. Pastor, que nojo comer fezes. É, e o desespero. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor. Duas coisas eu estou falando o tempo todo aqui hoje à noite, você percebeu. Tem dois jeitos de a gente rejeitar. Uma rejeição discreta, que nem parece rejeição, né? É a indiferença. Não sou a favor, não sou contra. E a outra rejeição é aquela ativa. Mas as duas levam ao mesmo resultado. A perdição. E quanto mais nós vamos sendo indiferentes, até essa educadamente indiferentes, o coração nosso, a capacidade de crer, de sensibilizar para as coisas de Deus, nosso coração vai ficando endurecido. Ai, como vai? Como vai? Há uns dias atrás, uma irmã da igreja tinha um parente seu muito doente, prestes a morrer. E essa irmã, por muitos anos, tentou levar Jesus para esse homem, que era um homem de coração duro. E quando o homem estava ali, seu último dia, aconteceu agora há pouco tempo, seu último dia. Ele ainda estava consciente e falava. E a gente estava pensando, bom, quando o cara está por morrer, ele vai ceder, né? Porque está vendo, é o fim, é até quase o desespero. E ele mandava dizer, por parentes, podem vir me visitar, menos a fulana, que é crente. A gente pensa, o cara está morrendo, vai ceder. Não, esse foi orgulhoso até a morte. O destino dele, eu não preciso dizer, mas por essa palavra de hoje nós sabemos. Não vou me meter a Deus, mas pela palavra de quem rejeita ou quem é indiferente, o destino final nós sabemos. Seja sensível para Deus. Seja sensível. Há uns anos atrás eu tinha um grande amigo, que eu levei ele a Cristo. Um homem que com 30 e poucos anos teve um câncer. Um câncer daqueles que mata rápido. E ele estava no hospital, eu morava num outro estado e ele estava no outro estado. E eu fui lá visitar ele. E o pai dele era um feiticeiro também, um homem muito duro. Era um feiticeiro e ia numa igreja evangélica, um troço assim, completamente do diabo enrolando aquele pobre homem. E quando eu cheguei, aquele pai dele que me recebeu no hospital, e ele sabia quem eu era, a visita estava já prevista, e aquele homem me disse: tu não entra aqui no quarto do meu filho. E eu disse: mas eu vim para visitar ele, porque nós somos amigos. Tu não entra aqui. Ele começou a alterar a voz, e era um homem grandão. Eu ia ter bastante trabalho com ele. Ou ele pouco trabalho comigo. Eu acho que é o mais fácil. E ele era um homem forte, começou a bater boca, e o meu amigo morrendo dentro do quarto. Isso foi fora do quarto. E ele ouviu, o meu amigo doente ouviu. E a mãe dele estava do lado da cama. E disse: manda o Paulo entrar. E a mãe foi lá e disse para o marido dela: sai, já está aquela confusão toda. Que o pastor vai entrar porque ele quer que entre. O nosso filho quer. Eu entrei e ele me disse: Paulo, me desculpa. O que o pai está fazendo aí fora? Olha só, um moço, 30 e poucos anos, bem sucedido na vida, ganhando muito dinheiro, com família, crente, tudo redondinho na vida dele. Disse: não leva isso a mal, eu não levo isso a mal, eu vim te visitar. Ele ali, ó, morrendo, ainda pedindo desculpa. Orei com ele, ele ainda mal conseguiu orar, e fiquei ali. 5 minutos depois, ele morreu. 5. Aquele homem, pai dele, duro lá fora. Um homem que rejeita a Deus, não é apenas indiferente. Eu disse, o resultado dá o mesmo, né? Ele rejeita a Deus. Rejeita quem vem em nome de Deus. Mas mesmo o filho morrendo, ainda bem que o filho dele ainda ouviu a discussão ali fora. Eu não sou de briga, viu? Mas quando é para defender uma alma, eu brigo. Quando é para defender uma pessoa, por reino de Deus, aí eu vou buscar aquilo que é devido. Porque nós, pastores, podemos entrar em hospitais qualquer hora. Isso é lei. Lei que nos permite, claro, quando não estão trabalhando ali com o paciente. Mas fora disso, o paciente tem direito, é lei. E eu vou defender que o paciente que está pedindo uma ajuda pastoral possa ter até o final. Eu não estou precisando de ajuda pastoral, é ele que está precisando. É ou não é? Irmãos, aqui está essa questão. Não seja indiferente diante de Deus. Seus filhos: ah, meu filho, se quiser Cristo, sim, se não quiser, tudo bem. Não! Você deixou o seu filho, se ele quiser ir na escola, tudo bem, se não quiser também, tudo bem. Foi assim que nós pensamos com eles? Não, vai para a escola, não tem escolha. Quando você tinha os seus filhos bebês, eles puderam escolher se iam receber as vacinas ou não? Hein, irmãos? Não, será vacinado. Mas vai chorar, será vacinado. Parece que dói mais na mãe, né, do que na criança. Ou às vezes mais no pai também. Mas não tem escolha. As questões espirituais: ah, eu vou deixar um dia, meu filho escolhe. Mas como? Ele não pode escolher escola, ele não pode escolher vacina, um monte de coisa outra. Tem criança que não pode escolher nem o time de futebol. Já enfia uma camiseta nela no dia que nasce. Mas deixa isso para o lado, tá? Deixa isso para o lado. Vocês entenderam a brincadeira, né? Mas é verdade também. Agora, não teve escolha. Às vezes botam lá no quartinho da criança, né? No hospital. Mais um. Aí eu não vou dizer, porque é meio a meio no Rio Grande do Sul, né? Então, para não dar briga aqui no culto, vamos deixar empate. Mais um azul, mais um vermelho e assim por diante. Mas, irmãos, perceba essas coisas. Ajude seu filho. Seu filho adulto, ajude ele. Ame ele, mostre Deus para ele. Seu neto, tem muita gente, tem aqui, até bisneto, tem uns irmãos que tem. Ajudem essas crianças. Às vezes temos que ajudar os pais das crianças que são nossos filhos, ou são nossas noras, nossos genros. Ajude, se estão fazendo, tem um caminho perigoso, um caminho espiritualmente perigoso. Ah, meu filho é bom, mas ele não está assim para o lado de Deus, mas também não é mundano. Não serve, não serve. Você viu por hoje na palavra de Deus? Temos que ter posição. Aquilo que eu disse, eu prefiro que a pessoa discorde de mim do que aparentemente concorde, mas lá dentro não concorda. É, só para se ver livre da gente, eles concordam conosco. Ou assim, ah, tá, tá bom, e aí? Não serve. Sabe o que Jesus disse? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em cima do muro não dá, né? Quem está em cima do muro, leva a pedrada dos dois lados. Hein? Então pula pelo menos de um lado, de um, tu vai apanhar só de um lado, tá? Pula, pelo menos te esconde, o outro não vai te conseguir te abater. Essa palavra de Deus, irmãos, eu trago hoje, num tom também de advertência. Não perca oportunidade. Todos nós já perdemos oportunidades naturais da vida e talvez já perdemos oportunidades espirituais da vida. Deus, sabe, já te fez convites. Vem, crê em mim, entrega a tua vida para mim, te relaciona diariamente comigo. E a gente vai, não, depois, depois, ou vai de uma maneira muito devagar. Deus propõe algo firme, forte, com evidências. Com evidências. Você já pensou se você tivesse, está por casar e fosse perguntar para sua noiva para o noivo? Como é que está? Está tá apaixonado por mim? É, mais ou menos. Ah, eu não caso com uma pessoa dessa. Você casaria ou não? Mas de jeito nenhum, mais ou menos. E de repente a pessoa já teve um relacionamento anterior. Tu esqueceu do anterior, né? Acabou com aquilo lá. Mais ou menos. Tu vai avançar nesse relacionamento? Não. Com o Senhor é assim. Tem que estar bem posicionado. Bem firmado. Em cima do muro? Não dá. Jesus chegou a dizer que essas cidades iam para o inferno. O que se sabe de Cafarnaum hoje? Era ali na beira do mar da Galileia. Sumiu esta cidade. Você já pensou? Sumiu. O que se sabe de Betsaida, a outra cidade que foi falada ali hoje? Sumiu. Foi destruída em alguma época do passado? Nunca mais reconstruída, naquela região de muita areia, as areias foram soprando, soprando, os ventos e... O que se sabe de Corazim? Nada. O que se sabe de Sodoma? Nada. Jesus não estava brincando. A fé ou a ausência de fé são coisas muito sérias, não é? Vamos firmar cada vez mais, meus irmãos. Vamos. Não desperdiça. Você está numa igreja que te abençoa. Não desperdiça. Ah, eu vou no culto uma vez por mês. Não faz isso. Faz mal para ti. Muito mal para ti. Para a tua fé. Ah, eu vou levar meus filhos de vez em quando. Não faz isso. Está fazendo mal para eles. É regularmente. Ah, em casa eu vou ensinar a Bíblia. De vez em quando a gente lê. Quando não está muito cansado. Não, mesmo muito cansado, tire um tempo com seus filhos. Mostre que Deus é prioridade na sua vida. Mostre isso para eles. Eles podem até resmungar, mostre para eles. Vamos por esse caminho? Nós já estamos nesse caminho, mas nós estamos firmando mais ainda. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Aleluia, Pai. Feche os seus olhos. E hoje a palavra de Deus vem em forma de alerta, sinal amarelo. Não deixe o sinal ficar vermelho. Aquelas cidades, para elas e seu povo ficou vermelho. Um dia o profeta Isaías, falando em nome de Deus, ele disse assim: ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Jesus também disse, ah, Jerusalém, se tu conhecesses ainda hoje a oportunidade que Deus te dá, tu teria paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Se Deus falou contigo hoje, você já viu eu dizer aqui, a boca é humana, é minha, mas a palavra é de Deus. Você crê em tudo que eu falei? Você crê? Tem algo a acertar depois que você ouviu a palavra de Deus? Tem algo que você percebeu aqui? Eu estou colocando a minha vida espiritual em risco. A indiferença num aspecto ou noutro, ou em toda a palavra, ou a rejeição aberta a um aspecto ou outro, é risco para você. O que é que você está decidindo diante de Deus? Ah, pastor, não estou decidindo nada. Isso é a pior coisa que está fazendo. A tua reação deve ser positiva ao ouvir a palavra de Deus. O que você está decidindo? Fala com Deus. O que queres mudar? Chega de empurrar de barriga, de protelar. Chega. Se você está desperdiçando sua vida. Quando a gente se converte ali aos 30, 40 anos, a gente diz, por que que não me converti antes? Quanto tempo eu perdi? Se você está perdendo tempo, então ainda dá tempo de revisar a atitude. Se você não crê no Senhor, ainda dá tempo de revisar. Eu disse que o sinal está amarelo. E com a sua decisão, pode ir para verde. Mas também com a sua não decisão, o sinal vai para vermelho. Se Deus está falando contigo, aí onde você está, eu quero te pedir. E se você está tomando uma atitude, levante uma mão ao céu, como dizendo, Deus, eu estou pedindo socorro. Pode levantar, meu irmão, minha irmã, fique bem à vontade. Levante uma mão ao céu. Eu estou pedindo socorro. É um símbolo de quem pede ajuda. Seja o que for, irmãos, dentro do que você ouviu nessa noite, é você e Deus, eu não vou te perguntar nada. Ninguém vai te perguntar nada, você e Deus. Deus, eu entendi a tua palavra, eu estou me posicionando diante da tua palavra, chega de qualquer indiferença ou até rejeição nesse ou naquele assunto, chega. Socorre, Deus, aqueles que estão de todo o coração pedindo uma transformação num item ou outro da sua vida. Aqueles que estão pedindo transformação em toda a vida, Pai. Age, Deus. Porque uma vez o Senhor ia destruir uma cidade chamada Nínive. E aquela cidade se arrependeu mesmo, se converteu. E o Senhor não a destruiu. Obrigado, que o Senhor é um Deus que percebe a ação do ser humano. Quando vê que nos voltamos, o Senhor também se volta para nós. Socorre, Deus, socorre. Entrega a tua vida para Jesus. O teu assunto particular que te inquieta, entrega isso para o Senhor. Entrega, o Senhor te ajuda, você pode crer nisso. Ainda dá para ter paz. Jerusalém não pôde ter mais. Porque mesmo lá no finalzinho, rejeitou até o final. Que dureza de coração. Não tenha o coração daquela população, mas um coração sensível para Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e abençoamos todos que estão agindo e reagindo na direção de se aproximar de Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Deus tem sentimentos. Você sabia? Deus tem sentimento como nós temos. E Deus, quando vê alguém se voltando para Ele, independente do que foi anteriormente, Deus se comove. Deus, eu imagino que chora também, o choro positivo. Aquele choro de alegria, né? Porque aqui Jesus teve um choro negativo, choro de dor pelo desastre dos outros. O Senhor chora. E se você hoje se voltou, o Senhor está... O Senhor está se desmanchando de alegria. E quando a gente está, às vezes, muito, muito alegre, também tem o choro. Vamos chamar uma, as lágrimas doces. Né? Tem a lágrima amarga, não tem? A lágrima doce, eu acho que não existe isso. Eu estou inventando aqui agora, tá? Acho que essa expressão não existe, mas... Aquela lágrima boa. Você te emociona com a vitória sua, com a vitória de um querido seu. É ou não é? Que a gente não precise ter a lágrima da dor por causa de um coração sem sensibilidade, né? Amém, irmãos? Amém. Vão para casa. Se você está no caminho, durma em paz. E se você continua ouvindo a palavra, diz, pastor, eu não concordo nada contigo. Tudo bem. O problema não é meu. Mas é teu. É teu. E como é teu, o sinal vai ficar vermelho. Já vou te anunciar. Né? Mas vamos do amarelo para o verde. Vamos, é muito melhor, não é, meus irmãos?